ZYK 779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros, rádio 9 de julho, AM 1.600 kHz, uma emissora católica da Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo, Brasil. Na rádio 9 de julho, você está ouvindo o programa Amanhecer no Sertão. Apresentação de Josiene e Joseval, a música raiz do Brasil. Lelê, 5h29, ouvimos aí com Tunico e Tinoco, Morão da Porteira, Dino Franco e Moraí, Nossas Raízes. E assim é o Amanhecer no Sertão, de todos os domingos, das 5 às 7 da manhã, sempre mandando o melhor da música raiz para você que está aí do outro lado e gosta de ouvir coisa boa, né? Obrigada pelo carinho, pela audiência de todos. Eu quero aqui dar o meu abraço ao nosso querido Luiz Merenda. Luiz Merenda, beijo pra você, meu amor. Ele tá lá no Parque São Lucas. Falou, Josiane, hoje eu acordei na hora certa, né? E está ligadinho com a gente aqui. Abraço você, meu amor. Que Deus abençoe o teu final de semana, tá? Aliás, começo de semana, né? Que estamos aí começando a semana. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Meu querido Jorlando Durante, o homem do sertanejo sem mistura, abraço para você, caboclo, e abraço para todo o povão aí do grupo Sertanejo Sem Mistura. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência de todos. Dona Ercília, a irmã do seu Ronan Peixoto de Moraes, ela está em Parmeri e não perde o programa da gente. Ô, dona Ercília, muito bom dia, bem, obrigada pelo carinho e pela audiência de sempre, tá bom? Ligue para cá, participe com a gente, São Paulo 011-3932-1600-3932-1600. No WhatsApp é São Paulo 011-3932-3393. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Vamos ouvir agora com Lady e Laura, irão cantar de Eli Silva. E para esse Paixão Desenfreada, João Mulato e Douradinho, de João Mulato e Toninho. Quem ama não esquece. Vamos lá, meu querido Cici. Paixão desenfreada. Ele era a estrela guia, luz da minha madrugada. Para mim ele foi tudo e eu pra ele não fui nada. De quem nunca lhe esquece. Quando vou pra aquelas bandas, coração chora e padece, porque aqueles caminhos, mil lembranças me entristecem. tomar as rédeas, onde estou acostumada. Não sabe que aquele amor me deixou muito magoada. Não sabe que a sua dona está morrendo apaixonada. De julho. Vivo infeliz por não esquecer um velho amor. Quem marcou no passado está presente, seja onde for. Queria que ela visse o sofrimento que eu estou. Quem ama não esquece, quem esquecer nunca amou. Ficar no seu lugar para ver se cura a cicatriz que me deixou. Mas não adianta, só você vendo como eu estou. Quem ama não esquece, quem esquecer nunca amou. Seu lugar, a porta está aberta para quando quiser voltar. Se estás com outro, ou infeliz, mesmo sou eu, por não te esquecer, você já me esqueceu. Estás com outro, ou infeliz, mesmo sou eu, por não te esquecer, você já me esqueceu. De 6:38, muito bom dia para você que ligou seu rádio agora. Eu sou a Josiane, você quem é? Fale com a gente, diga de onde você está ligadinho aqui no Amanhecer no Sertão, na nossa querida Rádio 9 de Julho Católica. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Minha querida Maria Helena Barbosa, Leninha, Helena, abraço para você, minha querida, que Deus te abençoe com muita saúde, muita paz, muita paciência, tá bom, amor? Deus te ilumine. O Toninho, a Letícia, a prima querida que está aí te dando a maior força, que Deus a abençoe também, tá bom? Bem, obrigada pelo carinho. Minha querida Cris Munhoz, ô Cris, beijo, meu amor. O Felipe, casal que a gente aprendeu a amar com todo carinho, pessoa que a gente tem um respeito e que com certeza nos respeita também, pessoas que entram na vida da gente, a gente não sabe como, só sabe dizer que a gente ama de coração. Muito obrigada a você, minha querida, te adoro, obrigada por estar ligadinha com a gente, que Deus te abençoe. Oi, tá bom? É, o Elísio Moreira, lá em Jacareí. O Elísio, bom dia, amor. Obrigada pelo carinho. Seja bem-vindo. Um ótimo domingo a você. Uma semana maravilhosa, uma semana abençoada a todos vocês. Muito obrigada pelo carinho mesmo, tá bom? Seu Antônio Valverde lá na Cocaia, ligadinho com a gente. Bom dia, seu Antônio, muito obrigada. Aparecida Barbosa lá no Lausanne Paulista, muito bom dia. O Sérgio do Capão Redondo, Serginho, bom dia, bem obrigada pelo carinho e pela audiência, tá? A Jussara, ligadinha também, muito obrigada pelo carinho e pela audiência de vocês, mandando o quê? Lúcio, minha paixão, não entendi aqui. Ela está lá no Parque América. Obrigada pelo carinho e pela audiência, tá bom, bem? Muito obrigada, Vicente da Moca. Ô, seu Vicente, abraço, meu amor. Um ótimo domingo, uma semana abençoada ao senhor, tá bom? O Antônio Carlos da Saúde, bom dia, Antônio Carlos. Vicente Viola, lá no bairro Aracati, ligadinho com a gente lá em Santo Amaro. Ele, a esposa aqui da Iracema, mandando abraço pro Simão, pro senhor Simão, lá no, como chama ali, me fugiu o nome do bairro dele ali, né? Obrigada pelo carinho, pela audiência, ele mandando um abraço pro Antônio Carlos da Saúde também, o senhor Simeão, né? Que é irmão do nosso querido Vicente, lá do Vicente Viola. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Ligue para cá, São Paulo 011-3932-1600-3932-1600. O WhatsApp é São Paulo 011-3932-3393. Vamos de Marcos Violeira e Cleiton Torres, de Dimércio, suas atitudes. Luciano e Labareda, de Faísca e Nascem Filho, mensagem das noivas. Vamos lá, meu querido Cici. Passando por sua casa, pela estrada costumeira, confesso que como antes não sentia batedeira. Só depois de muito chão que eu tinha percorrido, me lembrei do seu semblante, percebi naquele instante que eu havia te esquecido. Sentia a saudade que me fazia sofrer. Nem vi a sua mãozinha que me acenava ao me ver. Nem o pé de rosa branca que lhe dei como presente. Te esqueci, porque ao passar por ti tinha outra em minha mente. Meu ex-amor, me perdoe, não quero te ver sofrer, só peço que Deus lhe ajude. Mas foi suas atitudes que me fez te esquecer. Ai, amor. 9 de julho. 9 de julho, você está ouvindo o programa Amanhecer no Sertão. Apresentação de Josiene e Joseval, a música raiz do Brasil. Ô, Lili, 5 horas mais 47 minutinhos. A Josiane tá adiantando a hora aqui, né? A gente ouviu aí com Marcos Violeiro e Cleiton Torres, Suas Atitudes, Luciana e Labareda fundando o baú com mensagem da noiva. Arthur Camacho ligadinho com a gente lá em Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. Obrigada pelo carinho, pela audiência, meu amor, de sempre. A Sueli de Mairiporã, bom dia, Sueli. O Eliseu da Vila Formosa, o Eliseu, abraço a você, Eliseu. Ed Varol de Mauá, obrigado a todos vocês que estão sempre ligadinhos com a gente, dando aí o carinho da sua audiência. Obrigado. O Irani da Vila Zelina, a esposa querida Terezinha, obrigada pelo carinho. Irani sempre mandando abraço pro Jorlando e para todo o pessoal do Sertanejo Sem Mistura, né? Irani, uma ótima semana a você, bem, tá bom? O senhor Antônio Ribeiro Mota, ele está ouvindo lá em São Luís do Paraitinga, falou: Josiane, aqui é a terra de Eupídio dos Santos, e é mesmo. Abraço, seu Antônio, seja bem-vindo, seu Antônio Ribeiro da Mota, né? Obrigada pelo carinho, pela audiência, bem, que Deus te abençoe, tá bom? O Eliezer, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Eliezer, bom dia, bem, obrigada pelo carinho, meu abraço ao Laeres também, ele que é do Espírito Santo, mas está sempre pelo mundo aí na boleia da sua carreta, ô, meu querido Laeres, que Deus te abençoe sempre, bem, obrigada sempre pelo carinho, pela audiência. O Zé do Rio e a Lola no Lausanne Paulista, bom dia, obrigada pelo carinho. A Romilda do Jardim Maracanã, o esposo Vandeco, mandando um abraço para Augusta do Maracanã e um abraço para Josiane, outro para você, meu amor, obrigada pelo carinho. O senhor José Martins Pereira, lá em Cambrália, Piatã, no estado da Bahia, meu povo baiano, abraço a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por estar sempre ligadinhos com a gente, tá bom? Vamos de música agora com Luiz Carreiro e Piraci, de Luiz Carreiro, Laço da Saudade, As Irmãs Freitas, de Dom Miguel e Luciana, Fiel Amigo. Vamos lá, meu querido Cici! de julho. Eu caí em contradição. Me amarrei de corpo e alma com o laço da paixão. Eu que pensei que era forte e que tinha opinião. Esta flor preferida dominou a minha vida e amarrou meu coração. Destemido toda hora. Já montei em burro bravo e cortei ele na espora. Mas meu fraco coração foi que me botou pra fora. Já me sinto dominado por esta linda senhora. Eu nunca tive fracasso. Tive muitas namoradas, mas nunca caí no laço. Porém, esta linda flor, ela dominou meus passos. Hoje sou comprometido, ela vive nos meus braços. Cinco horas mais 55 minutinhos, deixa eu fazer uma correção aqui e agradecer o Cícero, que é maestro demais da conta, né? Grande profissional, eu anunciei aqui, Luiz Carreira e Piraci Laço da Saudade é da Paixão, né? Desculpa, Cícero, tá bom, filho? Ouvimos então com as irmãs Freitas, Fiel Amigo, e com Luiz Carreiro e Piraci, Laço da Paixão. A Josiane erra aqui também, né? Muito. José Carlos de Osasco está ligadinho com a gente. José, bom dia, bem, obrigado. Obrigada pelo carinho, meu amor. É assim, a gente teve a mudança aqui do telefone, assim mesmo ainda tá ruim para abrir aqui o WhatsApp, às vezes trava, tá bom, filho? Muito obrigada pelo carinho, pela audiência, e a gente vai atendendo aqui vocês, as músicas que vocês estão pedindo no decorrer das programações. Como eu já havia dito aqui, todos os domingos eu falo, eu tô com a programação hiper atrasada por conta disso. Me deu aquele problema no meu Facebook, e mandei um monte de programa para cá, eu tenho programa mandado para cá cá já há muito tempo, tá bom? Mas a gente vai atendendo na maneira do possível. Obrigada pelo carinho, pela audiência e pela compreensão de todos. Francisco Lacerda, lá em Fortaleza, ligadinho sempre com a gente. Bom dia, Francisco. Obrigada pelo carinho e pela audiência de todos vocês, tá bom? Bem, muito obrigada mesmo. Vamos ver quem mais aqui está ligadinho com a gente aqui, sempre no, a Marinha Benedita, lá em São Bento do Sapucaí. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Sejam todos muito bem-vindos. Abraço a todos que estão ligadinhos, nos ajudando a conduzir o programa, né? Agora a gente vai com a oração de São Judas, diretamente do Santuário São Judas, no bairro do Jabaquara. Vamos lá, meu querido Cici. Rádio Amor. Bom dia, povo de Deus que está iniciando uma nova jornada. Sou o padre Cláudio Weber, do Santuário São Judas Tadeu, Avenida Jabaquara. Convido a amanhecer com esperança. O coração de Jesus é a nossa primeira fonte de esperança. Nele, um feliz e frutuoso dia para você, para sua família e seu trabalho. Irmãos e irmãs, desejo-lhes um bom domingo. Toda comunidade, pequena ou grande, precisa de pessoas que assumam com os sacerdotes, com os bispos, a missão de evangelizar e também aquela missão constante, cotidiana, de transmitir a doutrina de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, ou melhor ainda, a pessoa de Jesus Cristo, a crianças, adolescentes e adultos. Graças a Deus tem crescido nas nossas comunidades o número de jovens adultos ou mesmo de pessoas casadas que procuram conhecer o Evangelho. Muito obrigado a todo catequista que ajuda a evangelizar outras pessoas. Muito obrigado a toda catequista que se dedica à iniciação cristã de crianças. Mas você mãe, você pai, você vovô, vovó, lembre que a primeira catequese é aquela que você dá em casa, isto é, aquela que você dá pelo seu exemplo de vida, sendo uma pessoa de fé, vivendo como batizado, vivendo sua vida de família, seu amor para com as pessoas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, vivendo assim, você já é catequista, você já transmite a fé. Mas é bom também aprender a transmitir a fé pela palavra, pelo ensino, pela leitura da palavra de Deus, pela oração com as crianças, com os filhos, com o marido, com a esposa, com os pais, com os avós. Tudo isto é exemplo que entra pelos olhos e entra pelo ouvido de crianças, jovens e adultos. E mesmo que alguém se afaste dos caminhos da igreja ou dos caminhos da família, no dia que quiser voltar, no dia que tiver saudades de ser uma pessoa de bem, saberá para onde voltar, porque viu e ouviu a palavra de Deus. Sabe onde encontrar essa palavra para viver feliz. Reze comigo. Senhor Jesus, bom pastor e nosso irmão, vós viestes habitar no meio de nós para ser caminho de vida e esperança para todos. Despertai em todos os cristãos o desejo de conhecer-vos sempre mais e a disponibilidade para seguir-vos. Dai-nos vossa luz para encontrar-vos nas diferentes culturas e acolher-vos nos pobres e excluídos. Derramai sobre nós, nossas famílias, sobre todas as comunidades, o dom do vosso Espírito. Parabéns a todos os que já foram catequistas e aos que o são. Deus os abençoe, Deus os ilumine. Amém. Agora invocamos a bênção de Deus pela intercessão de São Judas Tadeu e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos proteger, acima de vós para vos iluminar, à vossa frente para conduzir os vossos passos neste novo dia. Desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e sobre todas as necessidades do povo brasileiro, a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na paz e na esperança que nos vem do coração de Jesus, bom dia a você que nos acompanha pela Rádio 9 de Julho. ZYK 779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros. Rádio 9 de Julho, AM 1.600 kHz. Uma emissora católica da Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo, Brasil. Catedral da Sé informa a hora certa. 6:02, muito bom dia. Amigo e minha amiga, os Correios entraram em greve e você pode receber com atraso o boleto para doação à família dos amigos da 9 de julho. Mas não se preocupe, existem outras formas para doação. Você que já colabora conosco com tanto amor e carinho. Para receber o seu boleto, você pode ligar para 3932-5593, código da operadora 11, 3932-5593, ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp, código da operadora 11, 3932-3393. Desde já, agradecemos a sua ajuda e pedimos que a Sagrada Família de Nazaré abençoe você e a sua família. Rádio 9 de julho, a família em primeiro lugar. Agosto, mês das vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos jovens. Vem e segue-me. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Rádio Amor. Tem momentos diferentes e encontramos sempre forças pra vencer. Todos temos a fé em comum. Nós estamos aqui pra você, pra você ouvinte, a nossa canção, pra você amigo, nossa oração. A 9 de julho vai te acompanhar no seu coração. A 9 quer estar e vai ficar. Na Rádio 9 de julho, você está ouvindo o programa Amanhecer no Sertão. Apresentação de Josiene e Joseval, a música raiz do Brasil. Oh, Nenê, 6:05, vamos voltar com música já, né? Vamos com Leôncio Leonel, de José Fortuna e Leonel, O Último Bilhete, Joseval e Josiene, de José dos Santos, Cantinho do Meu Coração. Vamos lá, meu querido Cici. Ficou só a rola cantando sentido. tinha partido com um bilhetinho por sobre o vestido, dizendo eu morro por não ter podido resistir à ausência do meu bem querido. Eu olhei lá pro alto da vila, vi atrás de um muro caído uma cruz dentro do cemitério. Fiquei emocionado, pois feriu profundamente o meu coração magoado, ao saber que quando canto meus versos apaixonados, você chora de saudade, lembrando nosso passado. Pertence a outro, seu nome não vou dizer. As nossas horas felizes não podemos reviver. Me transformei em cantor, meus versos te fazem sofrer. O nosso amor não deu certo, nem eu mesmo sei porquê. É segredo do destino que ninguém pode saber, transformando em minha fã quem já foi meu bem querer. Pertenço a outra, não posso te pertencer, mas continue me ouvindo, que será o meu prazer. E a canção mais bonita eu quero te oferecer. Continue recordando que recordar é viver. Eu também não te esqueci, nem pretendo te esquecer. Guardei no meu coração um cantinho pra você. Oh, beleza, 6:11, ouvimos aí com o Leôncio Leonel, Último Bilhete, José Vai, José, Cantinho do Meu Coração. Roberto da Lapa, bom dia Roberto, obrigada pelo carinho, ele mandando abraço aqui pro Edgar, não, aqui, ele mandando abraço pro Edgar de Franco da Rocha, pro Tenente Zé Maria, pro Cardoso de Pirituba e pra Josiane, abraço a você também, meu anjo, obrigada pelo carinho. Soradão Vieira de Piedade, mandando abraço e parabenizando o filho Evandro, né? Evandro Vieira que está aniversariando hoje, que Deus abençoe Evandro com muita saúde, paz, muitas alegrias e muitos anos de vida, tá Evandro? Deus e Nossa Senhora te abençoe bem, tá bom? Pedindo música aqui com José Val e Josine, e a gente vai cumprimentar aqui os aniversariantes do dia, né? Albertino Oliveira Nascimento, na Vila Souza, Celina Cleusa da Silva, no Pari, a Charlene Cordeiro da Silva, Candeia da Silva, no Planalto, Boa Esperança, obrigada pelo carinho, pela audiência de vocês, obrigado e que Deus abençoe a cada um pelo aniversário com muita saúde, muita paz, muita luz, tá bom? A Cleonice Maria Barbosa da Silva, no Hermelino Matarazzo, Gabriel Santos da Silva, no Portal Laranjeiras, Gerandina Nazaré da Silva na Vila Formosa, Maria de Lourdes da Silva Vicente em Pinheiros, Marinalva Teles da Silva Rodrigues em Sobradinho, Niva Aparecida de Souza na Vila Esperança, parabéns a todos vocês. Que Deus ilumine e que Deus renove a cada dia as alegrias, as felicidades e toda a saúde do mundo para vocês, tá bom, bem? Então é isso aí. Vamos ouvir mais música agora com o Tiago Viola e Carlos Lima de Lorival França e Praense, Na Carreira do I, Valdo Reis e Pratini, de Ademar Braga e Valdo Reis, Minhas Raízes. Vão lá, meu querido Cici! Minha caneta, este pagode escrevi. Fui rimando com capricho, só na carreira do I. Cantar e tocar viola com o meu pai aprendi. Tudo que ele me ensinou ainda não esqueci. Sou filho do Paraná, nascido em Mandaguari. Percorri todos os estados, capitais eu conheci. Passei uma temporada lá em Paranavaí. Recordo a todo momento Santa Isabel do Ivaí. Troféu de ouro nos touros que já venci. Sapateando nunca tira, faço a poeira subir. Fico muito satisfeito vendo a plateia aplaudir. Fui pra Santa Catarina, parei em Itajaí. Namorei uma menina por nome de Roseli. Resolvi casar com ela, pros seus pais eu fui pedir. Foram contra o casamento, com a donzela eu fugi. Vou pro Pantanal pescar e me divertir. Vejo lindos passarinhos, araras e colibris. Retornei para São Paulo pra rever meu Bariri. Moro na linda cidade por nome de Birigui. De julho. A fazenda esperada. esperança não sai da minha lembrança, aquele imenso cafezal. Era ali que eu morava, o lugar que eu adorava foi o meu berço natal. Numa casa de madeira, de varanda e trepadeira e roseiras no quintal. Depois veio os maquinários e aquele lindo cenário. Virou tudo canavial. Veio um trator com uns homens sem amor e pedras no coração. Aquele monstro de ferragem destruiu toda a paisagem, parecia um furacão. Com uma fúria danada atacou nossa morada sem nenhuma compaixão. Cada esteio que caía, uma lágrima descia. Meu Deus, quanta judiação! O meu velho abacateiro que plantei lá no terreiro ao lado do mangueirão. Quando ele foi abatido, seu tronco deu um gemido que cortou meu coração. O meu pé de alecrim resistiu até o fim, mas não teve salvação. Não gosto nem de lembrar quando vi o meu pomar estraçalhado no chão. Um pássaro ferido e o seu ninho destruído, fiz então a despedida. Lá deixei minhas raízes e os momentos mais felizes da minha infância querida. Daquelas lindas paisagens só restaram as imagens, jamais serão esquecidas. Nos meus sonhos sempre vejo meu recanto sertanejo, pedaço da minha vida. Rádio 9 de julho, você está ouvindo o programa Amanhecer no Sertão. Apresentação de Josiene e Joseval, a música raiz do Brasil. Olha, 6:20, a música que você gosta de ouvir, coisas que você não ouve por aí, aqui na Rádio 9 de julho Católica, todos os domingos, das 5 às 7 da manhã, o melhor da música raiz para você. Obrigada pelo carinho, meu querido Jadir Guedes, né? Obrigada pelo carinho. Carlos Cian, abraço, meu amor, obrigada pelo carinho. Maurílio Marquete, também ligadinho com a gente, muito bom dia. Jurandir, lá em Teixeira de Freitas, obrigada a todos vocês. O Jefferson e a Amanda Giovana, lá em Ribeirão Grande, no sítio Monjolo, também ligadinhos com a gente. E Ribeirão Grande também está o senhor Simão Bueno, sempre nos dando o carinho da sua audiência, mandando abraço pro Joaquim Machado, pra Margarida, que é a irmã dele, pro Zé Mendes, obrigada pelo carinho, e pro Pedro Paulo, lá do Sertão de Ouro Fino, ligadinho com a gente, sempre um ouvinte assíduo da gente aqui. Muito obrigada. Miltinho Carvalho, abraço a você, meu querido, obrigada pelo carinho, pela audiência. Ele que está em São Carlos, o Vitão, o Celso, o Nelson Pereira, pessoal de São Carlos, abraço a todos vocês, obrigada pelo carinho e pela audiência. Vamos de Os Dois Mineiros, irão cantar agora, de Santo Marassati e Hermesindo, O Rico e o Pobre. O Santo, abraço a você, meu amor. Liu e Léo, de Goiás, e Triste Arrependimento. Vamos lá, meu querido Cici. Levantei um dia cedo, liguei a televisão. passou uma reportagem que me chamou a atenção. Entre o pobre e o rico, a grande separação. Passei a mão na viola e saiu esse pagodão. Rico chega em restaurante, a mesa tá reservada. O garçom com gentileza serve a macarronada. Se o pobre vai chegando, é barrado na entrada. Ele mostra o dinheiro pro garçom. Não vale nada. Rico sofre acidente, tem a melhor medicina. Sai logo do hospital e volta pra sua rotina. Pobre é atropelado, rabecão logo aproxima. Direto pro IML, sua vida ali termina. Pobre não cata nem véia, pro rico sobra menina. Se o rico vai ao shopping, compra roupa e joia fina. O pobre chega no shopping, é só pra olhar a vitrina. Pobre só toma refresco no dia que cai neblina. Desculpe minha gente, isso é uma brincadeira. Porque o pobre e o rico segue a mesma fileira. Sendo rico ou seja pobre, uma coisa é certeira. Tendo dinheiro ou não, vai pro baú de madeira. 9 de julho. Nos versos que um dia aí, os dois mineiros, o rico e o pobre, do nosso querido Santo Marassati, Liu e Léo, triste arrependimento, Homero Cruz, bom dia Homero, obrigada meu amor mais uma vez pelo carinho, pela audiência, ele que é um grande compositor, Almeida Neto, radialista, também defensor de nossas culturas, muito obrigada meu querido, o Arthur Camacho agradecendo, meu anjo, não precisa agradecer, a gente que agradece vocês aí do outro lado que nos ajuda a conduzir o programa, José Augusto Freitas, obrigada meu amor, que Deus abençoe o seu domingo e a sua semana também, tá? Que Nossa Senhora Aparecida o proteja sempre. Jota Júnior Osasco ligadinho pedindo música aqui e a gente vai tocar pra vocês nos próximos programas, tá bom, bem? É, o Vandel e Cajubi, lá em Pirituba, um deles faleceu, acho que foi o Cajubi que faleceu, né? Obrigada pelo carinho, meu querido, e que Deus o tenha, que Deus proteja o espírito e a alma do nosso já tão saudoso, é o Cajubi, né? Mandando um abraço para Josiane, outro para você, obrigada pelo carinho, pela audiência. Milton Cassiano, lá em Congonha de Minas, ligadinho com a gente, muito obrigada pelo carinho, que Deus te abençoe, seja bem-vindo, que seja sempre esse ouvinte assíduo e nos mandando a mensagem, a gente fica feliz com o seu carinho, com a sua audiência, tá bom, meu anjo? A Cleusa da Vila Moraes, a carinha de pau, Cleusa, bom dia, amor, mandando um abraço pro Cícero, pra Josiane, obrigada pelo carinho, pela audiência de todos vocês que nos ajudam a conduzir o programa, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Vamos de André e Andrade, de André e Andrade mesmo, morrendo de fome em cima do ouro, né? Tião Carreira e Pardinho de Pacheco, Ondas de Amor. Enquanto eu não atendo o Zé Carlos de Osasco com a música que ele pediu com o Tião Carreira, vai essa pra você, tá, querido Zé Carlos? Vamos lá, meu querido Cici. Eu estava quando um alguém bateu no meu portão. Eu mais que depressa fui atender, chamava meu gente, meu caro patrão. Eu vim lhe pedir para você mudar, não posso lhe dar mais agregação, porque agora somos obrigado a dar o agregado à indenização. Então nesta hora fiquei inquieto, saí como louco a procurar morada. Em todas as partes todos me diziam, minhas lavouras são mecanizadas. Meu negócio agora é só maquinário, não vou dar mais chance para agregado. Em vez de dinheiro pra indenização, eu formo invernada pra engordar meu gado. Então nessa hora mudei pra cidade, fui me abrigar numa invasão. Veio tal despejo, me jogou pra rua, sai daí canalha, malandre, ladrão. Um homem honesto de mãos calejadas, sofrendo na alma tanta ingratidão. Vivendo no mundo do tal desemprego, sem nenhuma chance de ganhar o pão. Agora pergunto como vou fazer para sustentar meus pequenos filhos. Roubar é pecado, pedir é vergonha, ninguém dá esmola pra um homem sadio. Nesse mundo rico que a gente vive, mas porém de greve, de guerra e de choro. Tantos homens honestos de força e coragem morrendo de fome em cima do ouro. Nove de julho. Estrela, uma estrela pra guiar a minha vida. Mande paciência e forças para lutar. Pra o marinheiro que está nas ondas do mar. No mar de amor não me deixe eu naufragar. Ondas de amor que vem de outros lugares. Este meu peito que já sofreu sem guarida, hoje pertence à companheira do meu lar. Daquele amor que eu levei aos pés do altar. Pra boemia eu não posso mais voltar. As mariposas com os seus falsos carinhos tá procurando é destruir o meu lar. Meu coração pra duas não posso dar. 1600, São Paulo. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário, ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Arquidiocese de São Paulo, por meio da Cáritas, do Jornal São Paulo e da Rádio 9 de Julho, inicia a campanha do agasalho e pede a sua colaboração. Todas as paróquias podem receber as doações em bom estado de cobertores, blusas, casacos, meias e calças, principalmente roupas masculinas. Importante lembrar que devido à pandemia, essas doações precisam estar devidamente higienizadas, ou seja, lavadas e embaladas. Vamos nos unir nesta campanha. Agasalhe seu irmão com a solidariedade. Rádio Solidariedade. Rádio 9 de Julho. Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Amanhecer no Sertão. Apresentação de Josiene e Joseval, a música raiz do Brasil. Oh, Lelê, 6:36, meu abraço, meu querido Gilmar, lá em Três Lagoas, ligadinho com a gente em Mato Grosso do Sul, meu povo, abraço a todos vocês, obrigada pelo carinho, seja bem-vindo, que Deus abençoe seu dia e sua semana, tá bem? José Augusto de Freitas, ligadinho com a gente também, bom dia, bem, obrigada pelo seu carinho. O Altair em Santo Antônio da Platina, ligadinho com a gente, muito obrigada pelo carinho e pela audiência. O Gonzales em Jundiaí, seja bem-vindo, bem, obrigada pelo carinho. O Aloysio Costa em Carapicuíba, obrigada pelo carinho e pela audiência. O Antônio de Pirituba, bom dia Antônio, seja bem-vindo. O José Carlos de Osasco falou, Josiane, esqueci de falar que aniversariei dia 18 de agosto, parabéns, que Deus te abençoe com muita saúde, tá bom, bem? A Soninha, lá em São Francisco de Minas, ligadinho com a gente, obrigada pelo carinho e pela audiência. O Cláudio Aloysio em Sete Lagoas, Minas Gerais, também ligadinho com a gente, muito obrigada, Deus abençoe. E vamos de Tião Brasil, parentinho de Peão Carreiro, Radar da Imaginação, José Val e Josiane, de Eduardinho, Jussara, vamos lá, meu querido Cici. de Goiás. Horas mais 45 minutinhos, ouvimos aí Peão Brasil, Tião Brasil e Parentinho, Radar da Imaginação, José Vai e Josiane Jussara. Essa música foi para nossa querida Jussara, ela gosta dessa música, né? Ô Jussara, abraço a você, bem. Quero mandar um abraço aqui todo especial ao padre Ricardo Pandavini, ele é um caboclão também, defensor de nossas culturas, defensor da música raiz. Ô padre, que Deus abençoe o senhor, tá bom, padre? Que continue sempre defendendo as nossas raízes, tá bom? Paz, saúde ao senhor. Heitor Santos desejando uma ótima semana para José Val e José, e uma ótima semana ao senhor também, bem, tá bom? Que Deus te abençoe. Meu querido Santo Marasati, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito ainda maior, que Deus te abençoe, obrigada pelo carinho, bem, tá bom? Abílio de Souza, da cidade de Tiradentes, ligadinho, Abílio, que seja a primeira de tantas outras vezes que você irá participar conosco aqui, tá bom, meu amor? Seja bem-vindo, uma ótima semana a você, quero mandar um abraço, meu querido Paulo Alves. Ô Paulo, abraço a você, caboclo, que Deus te abençoe, tá bom? Luiz Camargo, no bairro Cachoeirinha, bom dia, Luiz, obrigada pelo carinho, pela audiência de todos vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo. A Marcela Amorim, ligadinha com a gente. Obrigada pelo carinho e pela audiência, minha querida, tá bom? Simão Bueno falou: Josiene, manda mais um abraço à minha irmã Ana Rosa e pro Pedro Paulino de Sertão de Ouro Fino. Está dado um abraço, amor. Obrigada pelo carinho. José Ricardo em Ouro Fino, ligadinho com a gente, muito obrigada. Maria Gorete em Assis, abraço a todos vocês. O Osni de Palmital, obrigada pelo carinho. Alonso Gouveia em Santo Antônio da Platina, mais um ouvinte de Santo Antônio da Platina. Senhor Zezinho lá em Jacarandira, Minas Gerais, obrigada pelo carinho. Em Minas Gerais também está o Zé Hidalgo também, lá em São João de Nipomuceno, obrigada pelo carinho. Eu quero mandar um abraço pro Abdias do Rio Pequeno, que está sempre ligadinho no programa da gente. Obrigada mesmo. Vamos de Brasando e Brasandinho, de Zé Aleixo, Quadro da Vida, Soninha, lá de São Francisco de Minas, ligadinha, obrigada pelo carinho. Bem, Jorlando e Manito, dos saudosos José Caetano Erba e Vileno, no Caminho do Pai, atendendo Cláudio Aloísio, lá em Sete Lagoas, pediu e vai ouvir. Vamos lá, meu querido Cici. Passado bem distante, eu vejo a nossa casinha, os porquinhos no chiqueiro, no terreiro as galinhas, lá no pasto meu cavalo, no mangueiro as vaquinhas. Eu vejo lá no mojolo mamãe fazendo farinha. Isto é o meu passado, passado da vida minha. Eu vejo ainda a escola e também meus coleguinhas. Vejo livros e cadernos dentro de uma sacolinha. À tarde a gente escutava o sino da igrejinha, ia rezar com mamãe pra ela não ir sozinha. Isto é o meu passado, passado da vida minha. Vejo as manhãs chuvosas, revoar das andorinhas, conversando com mamãe, o que ninguém adivinha. Papai e mamãe gostavam de ouvir cantando modinhas. É nesse quadro da vida que eu vejo mamãezinha. Isto é o meu passado, passado da vida minha. Isto é o meu passado, passado da vida minha. 9 de julho. Quantas coisas tão bonitas que na vida me ensinou. Mas eu fiz um juramento pra cumprir, aqui estou. Com esta viola afinada vou passar na mesma estrada que meu velho pai passou. Pai dizer, já estive por aqui. Aí neste mesmo palco um dia eu já subi. Aqui no alto estarei cuidando sempre. sempre de ti. Como é gostoso, meu velho, seguir o mesmo evangelho que do Senhor aprendi. Hei de seguir os seus passos, este juramento eu fiz, respeitar sempre a viola, marco da nossa raiz. Uma violinha caipira, descorada e sem verniz, onde o caboclo ponteia, ouvindo ao longe a perdiz. Levando a viola no andor, do céu eu sei que o Senhor se sente muito feliz. Protegei minha garganta e também do meu parceiro. Abençoai minha viola, também o meu companheiro. Meu pai é grande a saudade, mas dela sou seu herdeiro. Da sua ajuda eu preciso, porque no lugar que eu piso, o Senhor pisou primeiro. Seis horas mais 53 minutinhos, ouvimos Brazando e Brazandinho, Quadro da Vida, Jorlando e Manito, atendendo o nosso ouvinte lá em Sete Lagoas, no Caminho do Pai, seu Jair Sanches, grande radialista também, defensor de nossas culturas. Muito obrigada, amor, obrigada mesmo, obrigada também por defender as nossas raízes, tá bom? Ele, o Cláudio Marconde, abraço a todos vocês. Gilson Wagner, bom dia, meu amor, a você também, uma ótima semana, que Deus te abençoe. O Chiquinho lá de Pouso Alegre, obrigada, amor, obrigada pelo carinho, pela audiência, mandando aqui pra Maria Rosa, não, acho que a Maria Rosa é o nome da música, obrigada pelo carinho. Manuel Antônio da Cidade Ademar, obrigada pelo carinho, pela audiência. Luiz lá do Jardim Airoz em Osasco, obrigada pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Manda os parentes lá em Alfenas, Minas Gerais, vamos ver se dá tempo de ouvir. Joseval e Josiene de Santo Marassate, Joseval e Josiene, os ladrões engravatados, Vadico e Vidoco também de Santo Marassate, Bodas de Prata. Vamos lá, meu querido Cici. Perto de julho. Hoje faz 25 janeiros, lembro como se fosse agora. Foi o dia do meu casamento na igrejinha de Nossa Senhora. A igreja estava enfeitada e lotada de gente também. Mandar um abração pro Nivaldo Otavani, o maior colecionador que o Brasil já conheceu. Vamos embora, Joseval. Fico abraçando, Joseval. Até a semana que vem. Toninho e Helena, um abração pra você até domingo, tá bom? Cícero, obrigada pelos trabalhos aí, meu amor. Gente, fiquem todos com Deus, porque com ele também a gente vai embora. Pedindo ele permissão para estarmos aqui domingo nesse mesmo horário, ou seja, das 5 às 7 da manhã. Ótima semana a todos e tchau, tchau, gente. YK 779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros. Rádio 9 de julho, AM 1.600 kHz. Uma emissora católica da Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo, Brasil. Catedral da Sé informa a hora certa. 7 horas.